sombra da dúvida eu vou buscar, como Davi em nobre aclamar. É Meleque, o sacerdote fiel, me dá o pão sagrado, a força do céu. Em meio à tormenta, meu coração confio em ti, Senhor, minha direção. Se o mundo me diz que eu não sou, teu amor me abraça, me faz vencedor. A espada de Golias, a vitória em ti. Em cada batalha, Senhor, eu me vi. Mesmo no deserto, não vou desistir. Tu és meu refúgio, meu lar. Apressado eu vou, sem armas na mão, mas a tua palavra é minha proteção. Ouvindo as vozes, temendo olhar, como Davi eu vou me entregar. Em meio à tormenta, meu coração confio em ti, Senhor, minha direção. Se o mundo me